A comunidade primitiva que se reproduzia pelo trabalho cooperativo, pela divisão igualitária do produto comunitário, era incompatível com a exploração do homem pelo homem. Era imprescindível destruir a velha sociedade e também por isso a sociedade de classe teve que se afirmar pela violência. Rompida as relações sociais comunitárias, a família se destaca da sociedade na medida em que se desenvolve a concorrência inerente à propriedade privada. As tarefas de cuidar das crianças, do preparo da alimentação, do local de moradia, etc., são convertidas em atividades privadas, realizadas para cada proprietário. É a gênese da família monogâmica, patriarcal. A mulher despossuída de propriedades, são impostas tarefas que não geram riqueza e, contudo, são imprescindíveis para a reprodução biológica. Seu horizonte deixa de ser a totalidade da vida social, como no passado, para se reduzir aos estreitos limites da cama e da mesa. Os homens das classes dominantes cuidam da propriedade privada. Suas vidas se conectam com o comércio, com as guerras, com a direção do Estado, ou seja, com a totalidade da sociedade. O feminino se converte em uma experiência privada, centrada nela própria, localista, do lar. Sua vida se resume à ordem e à produção doméstica. Essa é a razão fundamental de as realizações mais elevadas do gênero humano nas sociedades de classe tenderem a encontrar nos indivíduos do sexo masculino as medições mais adequadas às suas objetivações. Desnecessário aqui repetir a tão conhecida citação de Engels acerca do lugar das mulheres no apogeu de Atenas. Já então eram designadas por um vocábulo neutro, oikurema, um instrumento para a procriação e para os serviços domésticos, tal como os escravos também não faziam parte do gênero humano. Nada na sociedade primitiva se aproximava da propriedade privada. O poder do homem sobre o homem, que advém do ter, não existe nem em germe nas sociedades sem classe. A submissão da esposa e da prostituta implica agora um inédito complexo de relações sociais que sequer de modo germinal é encontrado no passado. O Estado organiza a sociedade e, pelo casamento monogâmico, organiza a família. O processo de alienação da mulher traz inevitavelmente a alienação dos homens, ainda que não seja idêntica nos dois polos. A alienação do homem, e no caso da sociedade de classes, dos senhores, é a expressão de sua potência social. A alienação das mulheres e mutatis mutandis dos trabalhadores é a expressão de sua derrota histórica. Por milênios, o feminino vai sendo convertido na personalidade dócil, obediente, submissa, burra, que tem na beleza física, definida pela sua capacidade de atrair sexualmente o masculino, suas principais qualidades. Com o tempo, será cientificamente provada até sua incapacidade para o orgasmo. Aos homens cabem as deformações simétricas. Ser homem é o exercício do poder. É requerido dele novos atributos e qualidades: valentia, bravura, ambição, iniciativa, inteligência, astúcia, violência, volúpia. E a vida tem lá sua ironia, uma pretensa infinita capacidade de orgasmos. A pretensa superioridade inerente ao homem nada mais é que a generalização à eternidade da superioridade dos homens nas sociedades de classe patriarcais por rigorosa necessidade ontológica. Com a passagem à sociedade de classes, uma nova esfera de medições se interpôs entre o fato biológico de ser homem ou mulher. O feminino e o masculino passaram a ser crescentemente marcados pela propriedade privada. Se no início essa tendência apenas se anunciava, hoje colhemos todas as consequências do seu amadurecimento. Tornamos-nos monogamicamente femininos e masculinos, analogamente, e como o fetichismo da mercadoria faz que sejamos guardiões de mercadorias. o caráter alienado da monogamia, sua ontologia, articulação com a propriedade privada, não deve, contudo, velar outro aspecto não menos fundamental quando se trata de superação. Entre a Revolução Neolítica, há 12 mil anos, e a Revolução Industrial, 1776-1830, a coexistência da carência com o trabalho excedente tornou as classes sociais a medição mais adequada para o desenvolvimento das forças produtivas. Enquanto essa situação não foi superada pela abundância trazida pelo capitalismo industrial, a família monogâmica foi também a medição mais adequada para o desenvolvimento dos indivíduos, ainda que os indivíduos das classes dominantes, já que o avanço das forças produtivas na sociedade de classe requer o rebaixamento da humanidade do patamar humano genérico da maior parte de seus membros. A conversão do ser homem em masculino e do ser mulher em feminino foi, ao mesmo tempo, um processo de alienação e de avanço da humanidade. É um caso particular de uma situação mais geral. A necessidade por medições de complexos alienantes é um índice dos limites da sociedade de classe, dos limites da pré-história, da humanidade. Esse contraditório conteúdo da monogamia ser uma base para o desenvolvimento humano, porém uma base alienada, se expressa em toda a extensão na evolução da família monogâmica burguesa. O individualismo burguês e o amor sexuado individual. A dualidade razão-sentimento, tão cara ao senso comum contemporâneo, é apenas a constatação superficial de que a sociedade burguesa, ao subsumir o humano ao capital, contrapõe a racionalidade deste último às autênticas humanas necessidades dos indivíduos. Querendo ou não, desejando ou não, devemos seguir a razão burguesa, cuja pedra de toque é a reprodução do capital. Somos reduzidos a guardiões de mercadorias. Padecemos todo o resto das alienações que brotavam do capital e com frequência com um elevado nível de sofrimento subjetivo. Isso produz a ilusão de um abismo entre razão e emoção. De fato, esse abismo não existe. A mesma individualidade que pensa é a individualidade que sente. Raciocínio e emoção, razão e sentimento. Jane Austen. São atos do mesmo ente social unitário que somos. O que nos parece indubitável muitas vezes é apenas porque está tão próximo da racionalidade imperante que se torna tão assegurado quanto a gravidade. A dualidade razão-emoção é um desses casos. Nossos raciocínios são fontes de emoção e os sentimentos provocam raciocínios. Processamos nossas emoções também ao nomeá-las e ao elaborarmos racionalmente. Entre razão e emoção há muitas mais conexões racionais e afetivas do que o mito da dicotomia pensamento-emoção possibilita perceber. Deste complexo de questões para análise da família monogâmica é importante o fato de que a evolução das capacidades humanas como resultado do desenvolvimento das forças produtivas é o desenvolvimento também da sensibilidade, da capacidade sensível dos humanos, o afastamento das barreiras naturais, o desenvolvimento da humanidade. Não é, como dizem a maioria das religiões e quase todas as filosofias idealistas, um simples desenvolvimento das assim ditas faculdades superiores dos homens, o pensamento, etc., em prejuízo da inferior insensibilidade, mas, ao contrário, deve se expressar no conjunto do complexo do ser do homem e, portanto, também na sensibilidade. O fundamento ontológico último na articulação entre as novas forças produtivas postas em ação pela acumulação primitiva e o desenvolvimento dos indivíduos é uma alteração decisiva na propriedade privada, no escravismo e no feudalismo. A propriedade privada ainda não havia se emancipado do Estado, isto é, da sua conexão direta e imediata com a comunidade. No capitalismo, essa relação será desfeita. Em uma situação inteiramente diversa da do passado, o burguês tem por sua pátria o mercado mundial e se converte em cidadão do mundo. Esse é o fundamento da ilusão que sua identidade reside em si próprio e, por extensão, de que o indivíduo é fundador da sociabilidade. As necessidades de cada indivíduo passam a ser mais legítimas, verdadeiras e autênticas do que as necessidades coletivas. A individualidade está se libertando dos constrangimentos que a limitaram durante milênios. Explícita-se com toda sua potência o individualismo burguês, de Descartes a Kant, de Locke a Rousseau, de Adam Smith a Hegel, ainda que neste último tenhamos avanços significativos. A sociabilidade burguesa abriu horizontes inéditos para o desenvolvimento humano, a generalização da produção de mercadorias, o mercado mundial, os estados nacionais, etc. Romperam vários limites típicos das formações pré-capitalistas e abriram espaço para uma nova relação do indivíduo com o gênero humano. Para a evolução dos processos de individualização, a nova racionalidade trazida pelo capital é rica de repercussões afetivas já no período do Renascimento. Na arte, a presença das novas emoções explode. A perspectiva na pintura de uma Da Vinci a um Rafael, a Rembrandt e séculos depois um Van Gogh e um Monet. Há novas notações musicais de Bach que com Vivaldi impulsionam um movimento ascendente que explode com Mozart e Beethoven na passagem ao capitalismo desenvolvido. A forma romance apropriada para cantar a epopeia burguesa evolui de Cervantes a Tolstói, Dostoiévski e Thomas Mann. A humanidade passa a ser capaz de ouvir o que antes não escutava, de enxergar o que não via antes, etc. Adquire a capacidade de sentir o que não podia sentir no passado pelo mesmo processo pelo qual pode pensar e raciocinar o até então impossível. Passamos do mundo fechado ao universo infinito, no belo título do livro de Coiré, 1979. As necessidades afetivas humanas em crescimento estimularam a expansão das artes. O teatro se tornou uma atividade econômica lucrativa. O Teatro Globe de Shakespeare é inaugurado em 1599. A música ganhou uma nova dimensão com o violino, o primeiro instrumento a rivalizar em beleza com a voz humana. Paralelamente, temos o avanço das ciências e da filosofia, principalmente da filosofia política. O seu público aumentou na medida em que novas alternativas históricas às revoluções burguesas iam se fazendo mais concretas nos impasses e contradições da vida cotidiana. A imprensa se desenvolveu com um crescente mercado literário. A dita opinião pública fez sua entrada na vida social. A economia política desvelou os segredos do capital para os próprios burgueses. As leis do mercado vão deixando de ser misteriosas, apesar de não se perderem sua apregoada inevitabilidade. Essa evolução para nosso tema é decisiva. Até o século XVI, XVII, todos os grandes amores não eram grandes amores. O amor de Paris e Helena era um evento tão pouco pessoal e tão social que Atenas e Troia foram à guerra. Seria hoje sequer imaginável a guerra entre nações pelo amor de dois de seus cidadãos? Agostinho da titubeia em abandonar pelo emprego de funcionário público em ir porque aquela que foi sua amante por 15 anos, de quem sequer o nome resistiu ao tempo. Abelardo e Heloísa, bem como Quixote e Dulcinea del Toboso, não passam do amor que sequer pode ser reconhecido enquanto tal. Os primeiros porque não se ama na Idade Média. O segundo porque Dulcinea e o amor que por ela dedica Quixote são tão impossíveis quanto a grandeza do cavaleiro andante na Espanha dominada pela mediocridade da Torquemada. Em todos esses casos, o desenrolar natural da necessidade afetiva foi a impossibilidade da sua realização pela sua subordinação a outras demandas da vida. Os vínculos comunitários pré-capitalistas atuam ainda com tal intensidade que as necessidades afetivas individuais não podiam predominar na vida das pessoas. Se e quando elas compareceram, fizeram-no de modo germinal e não puderam se desenvolver porque não contaram com as imprescindíveis mediações sociais. nem possuíam legitimidade, nem eram vividas pelos indivíduos como elementos fundamentais de suas vidas. E como no caso de Heloísa, se são vividas como demandas fundamentais, apenas podem se expressar por relações sociais que são a negação cabal das mesmas. Após Abelardo se tornar abade, Heloísa entrou no convento em Argenteuil e o elegeu para seu diretor espiritual, a única relação pessoal de algum modo íntima que lhes restara. Romeu e Julieta traz a marca da virada, não porque nesta peça tenhamos o happy ending. Ainda demorará quase 500 anos e dependerá de mais de um século da decadência ideológica da burguesia para que a humanidade, autêntica substância da tragédia, venha a ser substituída pela banalidade irrisória do final feliz hollywoodiano. Mas porque pela primeira vez é afirmada e reconhecida em escala social a necessidade afetiva dos indivíduos como algo tão existencialmente fundamental, que melhor morrer que não realizar o amor. É legitimado o agir dos indivíduos contra a sociedade. Romeu e Julieta, importante detalhe, não sozinhos, mas com a bênção representada pela ajuda do Frei Lourenço, conspiram contra a opressão das relações familiares, contra a tradição e os costumes, e são os heróis da trama. O amor individual sexuado que fala Angels faz sua entrada majestosa na história pelo palco de teatro. Descobrimos uma relação afetiva com uma dimensão, uma riqueza, uma imensidade, um prazer, uma densidade, uma capacidade de abarcar toda a existência que faz, de modo inédito, um dos elementos imprescindíveis da vida individual. A epopeia burguesa, Lucais, cantada na forma romance que então está surgindo, terá na necessidade individual afetiva pelo amor sexuado, para continuarmos com Angels, um dos seus elementos fundamentais. A dimensão amorosa fará, a partir de agora, a indelével parte da vida humana. Quase. Esse quase é importante, como que se uma existência carente de amor não fosse digna de ser vivida. Goethe, Balzac, Flaubert, Zola, Jane Austen, Ibsen e em um contexto um pouco diferente, mas ainda assim, Tchaikovsky, Dostoiévski, Tolstói no Ocidente, Thomas Mann e ainda Mutatis Mutandis, Edith Wharton, Henry James e Virginia Woolf seriam possíveis sem os séculos XVI a XVIII, preparatórios da individualidade burguesa. Uma interrogação. A entrada do amor sexuado na história não foi apenas triunfal, também foi definitiva. Sua presença será irrevogável, enquanto o complexo social constitui, desde então, um dos polos mais importantes na estruturação da afetividade dos indivíduos. Contudo, o que isso implica para as escolhas cotidianas que os indivíduos têm de fazer e com todo o correspondente impacto sobre os processos de objetivação? Dizíamos acima que o individualismo burguês cumpriu dois papéis. O primeiro, acabamos de ver, foi revolucionariamente romper a submissão dos indivíduos às relações sociais pré-capitalistas, possibilitando o desenvolvimento da individualidade burguesa. O segundo papel, intimamente articulado ao anterior, é seu caráter alienado. Individualismo burguês e a tragédia do amor sexual individual. Como tudo que a burguesia trouxe de revolucionário, e lembremos, não foi pouco, o mercado mundial, as revoluções, a abundância, fruto da revolução industrial, o individualismo burguês, a nova forma de riqueza que é o capital, também o amor sexuado individual, padece do drama típico das suas mais legítimas criações. Ao revolucionariamente impulsionar a humanidade, concomitantemente e quase sempre pelas mesmas mediações, também teciam os liames que no futuro conteriam o desenvolvimento do gênero humano aos limites do capital. As relações mercantis fundadoras dos novos horizontes terminariam em seguida por converter a todos em guardiões de mercadorias, as condições que presidem a gênese do amor sexuado individual, a acumulação primitiva, são também as que lhe fornecem a base social para sua gênese e desenvolvimento, a família monogâmica na sua forma burguesa. O complexo social do amor sexuado individual apenas pode vir a ser pela modalidade burguesa do patriarcalismo. podemos invocar o trágico testemunho de Emma Flaubert, da Condessa Olenska Edith Wharton, de Anna Karenina, Tolstói, de Nora Ibsen, entre muitas outras heroínas. Se eleva a uma dolorosa contradição o desajuste real, prático, ativo, cotidiano, de individualidades portadoras. Por um lado, de necessidades qualitativamente distintas das que a sociedade lhes possibilita atender. E por outro, de possibilidades que não cabem nas fronteiras de suas vidas. A impotência do indivíduo diante de seu destino, ser guardião de mercadoria, se eleva à tragédia do indivíduo que não pode amar em sua plenitude. Uma vez mais, a tradição de todas as gerações mortas oprime, feito um pesadelo, o cérebro dos vivos. Nenhum maniqueísmo é capaz de refletir a riqueza desse processo. A acumulação primitiva ao romper as amarras entre indivíduo e comunidade foi a condição indispensável para o surgimento do amor individual sexuado, e concomitantemente o amor encontrou desde sua gênese nas alienações burguesas seu grande obstáculo. Do mesmo modo, nenhum relativismo ecletismo é capaz de dar conta da riqueza da situação contemporânea. O fato de classes sociais e o que agora nos interessa, a conversão de homens e mulheres no masculino e feminino que conhecemos, terem sido mediações imprescindíveis ao desenvolvimento humano no passado, não significa que exerçam hoje a mesma função. Ao contrário, na era da abundância, as classes sociais e a família monogâmica convertem-se predominantemente em alienações. Em desumanidades socialmente postas, os seus papéis progressistas ficaram no passado. Tal como a conversão humanidade, parafraseando Marx e Engels, no idioma animal típico das classes dominantes e no estúpido animal típico das classes dominadas, foi uma necessidade para o desenvolvimento das forças produtivas, mas nem por isso cancelou as revoltas e reações dos trabalhadores. É necessária a submissão da mulher no casamento monogâmico, também gerou revoltas. Lendas, a do rei Arthur, a das Amazonas, por exemplo, costumes antigos como as heteras na Grécia clássica, peças como Orestia de Esquilo, etc., são ecos distantes das resistências à exclusão da mulher da vida social. Assim como a transição para a sociedade de classes não se fez sem lutas e resistência, assim como as primeiras lutas de classes traziam ainda a herança dessas resistências e dos antigos costumes e tradições. Também a degradação da mulher, a esposa e prostituta não se deu sem conflitos. Tais revoltas, contudo, não puderam nem podem ter a dimensão de uma luta de classes, porque esposas e prostitutas são serviçais privadas que não constituem classe social. A família burguesa, mesmo no período em que a burguesia era a classe revolucionária, tem sido o palco de conflitos cada vez mais socialmente visíveis. Uma arena de luta entre a esposa e o marido, por extensão entre a prostituta e o comprador de seu serviço. Uma das consequências imediatas foi o modo pelo qual a esposa se transformou no monarca absolutista da vida doméstica e, correspondentemente, como a personalidade tipicamente feminina incorporou as determinações dessa situação. O marido é aquele que não pode ser desobedecido, contudo, para ser mais bem servido, deve conceder um território exclusivo para o reinado da mulher nos afazeres domésticos e na criação dos filhos. A opressão do marido sobre a esposa é, deste modo, reafirmada pela opressão dos filhos e serviçais pela esposa. Além disso, a mãe passa a ser a mediação afetiva entre os rebentos e o todo-poderoso. O marido, um estranho a ser recebido com as devidas cerimônias na vida doméstica organizada sob o tacão da esposa, é também agora incapaz de uma relação afetiva imediata rica com seus filhos. Seu pai implica o exercício de um poder que o coloca distante dos filhos, em uma entronização que implica que a esposa assuma mediação entre as duas partes. A esposa se converte num repositório afetivo da relação filial, ao pátrio poder. Cabe a reprodução da propriedade privada e nas questões domésticas detém a última palavra, mas apenas nas raras ocasiões em que ela é requerida. As teses mais conservadoras que hoje justificam a família patriarcal pela necessidade da figura da mãe monogâmica retiram desse fato sua aparência de verdade. Na família burguesa, o desenvolvimento das personalidades das crianças requer a presença da figura da mãe-esposa, mas isto é apenas devido às alienações que caracterizam a família monogâmica. Não corresponde a uma necessidade inata, natural, etc. do ser humano em geral, como bem descreve Lea Koch. A desumanização das relações conjugais aprisionadas como estão homens e mulheres numa malha de medo e confusão, a brutalização e o poder mesquinho do homem, a raiva e a amargura da mulher, a natureza do casamento, quase sempre uma batalha constante. Tudo isso é infelizmente muito bem conhecido, apesar do fato de as sociedades anteriores às classes que foram estudadas já terem sido minadas pela colonização europeia e estadunidense, uma usual qualidade de respeito, calor humano e segurança nas relações interpessoais, incluindo aquela entre marido e mulher, frequentemente persiste como evidência de que as tensões associadas com a relação conjugal em nossa sociedade são fundadas em nossa estrutura social, não nas naturezas de homens e mulheres. Quando se trata da família monogâmica, essa degradação é assustadora. Mesmo entre os setores mais à esquerda, a questão não recebe a devida atenção. A superação da família monogâmica quase sempre se reduz à questão de gênero, que nas suas mais diferentes vertentes não parece conseguir ir para além do tratamento da questão feminina nos limites do individualismo burguês, porque nos limites da propriedade privada. Aqui também a rendição à concepção de um mundo burguesa pela conversão de necessidade em virtude resulta em um universo capitalisticamente mesquinho e pobre. Nele, o feminino é concebido como alienado e necessário de correção, enquanto o masculino comparece como aquilo que aliena e oprime o feminino. Ainda que possa ter uma aparência de verdade, e mesmo que possa ter o sex appeal de oferecer saídas pretensamente aplicáveis antes da superação da propriedade privada do Estado e das classes sociais, tais concepções mantêm os indivíduos se referindo ao cretinismo parlamentar, firmemente presos a um mundo imaginário, privando-se de todo senso comum, de qualquer recordação, de toda compreensão do grosseiro mundo exterior. Tais concepções velam que o feminino e masculino são lados diferentes de uma mesma moeda e que, por isso, para resolver o problema, não basta liberar a mulher para ser explorada pelo capital no mercado de trabalho ou então remunerar com salário ou pensão estatal o trabalho doméstico. No mercado de trabalho, pelas mesmas mediações que no lar, as alienações que brotam da propriedade privada continuam a operar na relação entre homens e mulheres para muito além da diferença salarial ou das oportunidades profissionais. É assim que chegamos à ridícula, porque insensata, discussão acerca da relação entre gêneros e classes sociais. Se por gêneros entendemos a determinação biológica que faz homens e mulheres distintos, nada tem a ver com as classes. Se entendemos por gênero o feminino e masculino que somos, eles são a determinação reflexiva das classes, da propriedade privada e do Estado. Como diz Lea Koch, que existem os papéis sexuais, afinal de contas, é algo universal, algo universalmente humano. Coisa muito distinta é assumir como bom senso que qualquer diferença entre os sexos necessariamente envolve hierarquia. Não há terceira via nesse termo. O patriarcalismo tem fundamento biológico, e neste caso a questão de gênero não pode ter outro futuro que o próprio patriarcalismo, ou trata-se de um dos complexos sociais mais permanentes da evolução das sociedades de classe. Tal como não se pode estar ligeiramente grávida, não há aqui meio termo. O feminino e o masculino de hoje têm sua gênese e desenvolvimento ontologicamente articulados com a propriedade privada, o Estado e as classes sociais. Isso não quer dizer, obviamente, que todo o desenvolvimento humano propiciado no passado pela família monogâmica, inclusive o surgimento do amor individual sexuado, deve ser abandonado, tal como o comunismo não significa revogar o desenvolvimento das forças produtivas realizado pelas sociedades de classe. A superação da propriedade privada será a emancipação de todos os sentidos humanos. ser humano possível que gosta de sofrer. Thank you. Punks, tamo aí mais uma vez com mais um Publicações Marginais, áudiozinho. Então, nesse programa aí, eu vou ler aí o zine Escória número 3, é um punkzine feito pela Cris de Manaus, né? E eu li aí no início do programa o texto Atualidade da Abolição da Família Monogâmica, por Sérgio Lessa. Então, esse aí, esse texto eu tirei, é um trecho de um PDF de 18 páginas, né? Eu não faço ideia de quem seja Sérgio Lessa aí, eu acredito que seja algum comunista, né? Pelas referências que ele cita todas no durante o texto, né? Esse aí é só um trecho, um texto do PDF, né, que eu li aí. Não é o texto completo, tem várias coisas falando sobre comunismo, né, no texto, assim, né, começa com a questão do comunismo, falando como seria a sociedade comunista, tal, ideal, e aí no próprio texto que eu li aí, né, tem várias referências ao Marx e Engels, né, e aí esse foco desse texto aí é uma questão sobre a não monogamia, né, que é um tema, assim, que eu tenho me interessado bastante nos últimos anos, né. Eu não conhecia esse termo não monogamia até uns 5, 6 anos atrás, né? Eu sempre me identifiquei bastante com a questão do amor livre, né? E tal, mas a questão não monogâmica eu não conhecia. Mas também, eu pelo que eu percebo das coisas que eu tenho lido, é uma coisa meio recente mesmo. Assim, né? A ideia, como ideologia, né? Como uma coisa ideológica, né? Mas já existia, né? Como o próprio amor livre, né? Pelos anarquistas e outros aí, hips e outros, já existia muito anterior, né? E não monogamia não tem nada a ver com poligamia, né? Que rola algumas confusões aí de algumas pessoas. Poligamia é quase a mesma coisa que monogamia, né? É um homem com várias mulheres, né? Esse é o padrão normalmente da poligamia, né? A não monogamia é pessoas livres, cada um se relaciona com quem quiser, com quantos quiserem, ou com um só, independente do coisa. A questão é ser livre, né? Não estar preso à monogamia, né? A uma pessoa só, a um ideal de amor e tal, único, né? E tal. E aí, esse texto aí vai falar sobre a história aí, né? Da burguesia, né? Da monogamia, né? Assim, para falar de uma coisa tem que se falar de outras coisas, né? Anteriores, né? E aí vai falar de que as sociedades primitivas não eram monogâmicas, né? Não eram, não são, né? Apesar de estarem hoje, elas estarem atravessadas, né? Ou contaminadas, né? Por essas questões, né? Devido às colonizações e às imposições da civilização, né? E aí eu achei o texto muito massa, né? E eu tenho algumas críticas sobre alguns pontos aí, né? Sobre a questão mesmo do comunismo, essa coisa só de tudo é classe e tal, blá blá blá, o problema todo. Eu acho que o problema todo está na civilização em si, né? Antes, muito anterior ao classismo e as lutas de classes, né? Que na verdade sempre existiu, né? Dentro da civilização, né? Com o advento do capitalismo, né? E da burguesia, né? Que às vezes aí, até no texto aí, se refere bastante à questão da burguesia, né? O bagulho se acentuou, né? E se multiplicou com a questão do proletariado versus o patronato, né, e tal, aí os ricos, mas ricos e pobres, né, dentro da civilização, é o cerne da civilização, né, são as classes primárias aí, sei lá, digamos assim, né, da civilização, a partir da propriedade privada, né, que cria a civilização, né. Então acho que não vai muito a fundo a crítica aí, né. E aí eu achei uma coisa que eu não discordo aí, como falando, desse texto, é a questão das revoluções burguesas, né? Até meio que elogioso a questão. Eu acho que só merda que a burguesia fez, né? E inclusive ajudar a criar o capitalismo, né? E tal, e tudo as bosta que a gente vive hoje aí, né? Os atravessamentos aí todos aí, né? Da questão da burguesia, né? Mas aí tem como... Talvez seja pelo fato, né, de ser feito por um comunista, né, e tal, eu não sei, né. O comunismo, ele é meio tendencioso, ele sempre passa pano por algumas coisas bostas que existem nessa sociedade aí, né, tipo de progresso, essas coisas e tal. Eles ainda têm essas ilusões com isso. Eu acho que o problema tá em tudo isso aí, né, cara. Eu acho que o conhecimento da humanidade que ela acumulou através de tudo aí é outra coisa, né? Mas agora essas questões aí, essas, como se diz, essas, o modo operandi, né, da civilização, como ela usou esse conhecimento, né, para construir tudo que construiu até agora, né, eu acho muito nocivo, né, pro planeta e para a própria humanidade, né, que é tida só como uma civilização, né, mas a humanidade é muito além, né, talvez o conceito não, mas a humanidade, os seres humanos, né, não sei como explicar isso a fundo, né, é muito além, né. Existem vários povos aí que estão enquadrados como seres humanos, vários povos extintos, povos exterminados, povos que ainda existem, né, etnias e grupos e que não se enquadram, né, dentro dessa lógica aí humanitária da civilização, né, e são seres humanos também, né. E aí o pensamento que a humanidade é uma coisa só, é muito castrador, né? E uniforme, né? E aí vai ter uma crítica a isso aí nesse texto aí, né? E tal, e aí o foco do texto, né, é questionar a família monogâmica, né? A monogamia em si, né? E a família, né, como é, porque antes, como tava falando, tentando falar antes, né? Acabei me divagando aqui, antes da os povos, antes da talvez antes da civilização, ou até durante a civilização em alguns momentos, né, o foco não era a família, né? A família, na verdade, ela existia ali, né? O pai, a mãe, enfim, mas ela era, fazia parte de um coletivo, né? A vida era coletiva, né? Então a responsabilidade era de todos, com todos, né? E aí, a partir de certo momento, se perde, né, no meio aí do processo da civilização, né, vai se perdendo. Né, existem muitos povos que resistiram por muito tempo, né, esses modos, né, e aí isso vai, daí vai surgir várias coisas. Aí a monogamia e várias outras coisas, né, todos os monos, né, monoteísmo, monossexismo, né, monos, e por aí vai. Tem outros agora que não me veio a cabeça aqui, né? E aí eu achei massa em colocar esse texto aí, né? Porque traz algumas reflexões interessantes, né? E eu peguei esse texto, esse PDF, né? Que eu ia comentar aí, acabei esquecendo também, né? Mas antes tarde do que nunca. Eu peguei esse PDF na Biblioteca Não Mono, que é do Não Mono em Foco, um site de pessoas de não monogamia política. E aí é uma galera que tem um podcast, né, e tem lá os escritos deles e de outras pessoas, né, das parcerias. E aí eles têm, eu acho muito massa, que é bem radical assim, né, a parada, né. E aí eles têm vínculos com anarquistas também, né? Eles têm lá suas questões também com o comunismo e tal, né? Mas até onde eu vi, não revendiam com nada, assim, né? Mais uma questão de embasamento teórico, né? Mas eles têm um contato, assim, com a questão da anarquia relacional, né? Que é uma questão também não monogâmica, né? Mas de um viés anarquista, né? E aí eles são uma galera racializada, né, negras, indígenas, LGBTs, né, eles fazem questão de dar ênfase a isso, né, porque rola muito os papos, né, que isso é, não só que a não monogamia, e não só não monogamia, várias outras coisas, ideologias radicais principalmente, né, ou que rompem, às vezes é tido como coisa de gente branca, de gente burguesa, ou de gente intelectualizada, e na verdade é o contrário, né, cara. Por exemplo, a não monogamia, ela já existia aqui muito antes da colonização, né. Os povos aqui não eram monogâmicos, né, pelo menos a grande maioria, né, ou não monogâmicos como da forma que a civilização impôs, né. Eles tinham outras formas de se relacionar, de acordo com cada povo, cada etnia, mas eles não eram monogâmicos dessa forma, né, e também as questões de gênero, os países, era tudo diferente. Nada disso existia, tudo isso que a gente vê aí hoje, que é tido como natural, foi imposto pela civilização, né, pela colonização, né, e tal. E aí eles fazem questão de dar bastante ênfase a isso lá, né, por serem pessoas negras e tal, pessoas LGBTs e tal. E aí eles sempre estão trocando ideia sobre vários assuntos, sobre coisas pessoais, sobre coisas ideológicas. E aí rola leituras de materiais, rola os textos em PDF. E aí eu coloquei aí na divulgação do programa aí o link, né, da Biblioteca Não Mono, né? E quem se interessar pelo tema também, tem lá, não coloquei o link de divulgação, é só procurar no Mono em Foco, né, tem um site lá, e é fácil, bem fácil de achar, tem no Instagram também, tem na web, né, e tal, é só procurar o site, e o site é mais completo do que no Instagram, né? O Instagram é aquela coisa, imagenzinha lá, textinhos e tal, e quem tiver a fim de ir mais a fundo, né, é melhor ir pelo site mesmo. E eu acho muito da hora, mas tá parado desde o ano passado, eu acho, assim, não tenho visto mais publicações novas, né? Eu não sei se estão reformulando alguma coisa, se está num momento de crise, algum momento de troca ou diminuição de integrantes, eu não sei, alguns problemas pessoais, eu não sei, falta de grana, pode ser várias coisas, né? Porque a galera que vive de donativo, né, e tal, não, a galera que tem grana, né, a galera que precisa de colaboração para manter as coisas funcionando, né, e aí, né, não sei, né, muitas coisas pode ser muitos motivos, né. E aí, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar aí do texto, né, e dessa questão aí, né, não sei, talvez alguma coisa ficou pendente aí, mas eu pretendo levar os materiais dessa biblioteca aí, não mono aqui no programa, vários trechos, né, porque normalmente são materiais um pouco grandes, né, e não são zines, né, são PDFs e ou teses, essas coisas de universitários e tal, como é que chama? Aquelas bagulhas que o pessoal faz mestrando, não sei o que lá. Tem vários materiais assim, né? E eu vou ler sempre que eu ver alguma coisa interessante, eu pretendo ler. E alguns eu já separei para ler em próximos programas, né? E aí eu... Mas só eu devo ler trechos, né? Partes que eu achar mais interessantes, né? Como chamariz, assim, né? E aí quem tiver interesse é só procurar aí lá, né? O material. Tipo esse PDF aí, eu acho que eu já falei no início, esse tem 18 páginas, né? Esse é só escrito, né? Não tem imagem, não tem nada, né? E aí é só entrar aí no link que vai estar lá, né? Só procurar. Eu botei o link de toda a biblioteca no mono aí, mas na divulgação, né? Mas só procurar lá pelo título aí, que também vai estar na divulgação do programa também. E aí, sobre o zine Escória, é o zine número 3, né? Escória. Eu não tenho os outros, o número 1 e o número 2. Não sei. Não, eu não recebi, nem fiquei sabendo. Talvez, às vezes, a pessoa... esse zine é feito pela Cris, né? Talvez, na época... quando fez esse daí, já não se identificava mais com os outros, né? Que rola isso, né? Às vezes a gente vai fazendo os bagulhos, o material, as ideias vai mudando. E aí aqueles que passou, às vezes a gente perde a identificação, né? Às vezes com o tempo volta, né? Ou não, né? A gente sabe que é válido, né? É um processo, né? De digamos assim, entre aspas, evolução, né? As ideias vai mudando e tal, né? Eu não costumo renegar o que passou, não, dos meus materiais. Eu divulguei todos os meus zines, quase todos, né? Quase todos, não. É uma boa parte dos zines aí que eu tenho ainda, né? Aqui no programa aqui, né? E alguns não fiz porque não me interessava e outros porque eu não tinha mais, né? Vários que eu não tinha mais, né? Na verdade. E aí tá, sobre o zine Escória, né? Esse zine eu acredito que foi feito... É feito pela Cris, né? Acho que eu já falei, né? De Manaus. Esses zines que é de, eu acho que é de 2011, por aí, 2012, alguma coisa assim. Não tem a data no zine, né? E aí eu acho que ele fez ele por essa época aí. E aí ele tem 10 páginas, no estilo dos zines anteriores que eu li nos dois últimos programas, né? Nos outros zines da Cris também, que era os Infesto, e o zine do Thiago também, né? Eles fizeram esses materiais praticamente juntos, né? Cada um fazia seu próprio zine e tinha um zine que eles faziam junto, né? E aí, na mesma época, assim, né? Tem um zine Subúrbio para Subúrbio, que acho que é o dos dois juntos, que eu devo ler num programa mais pra frente, não sei ainda. E tem a banda, né? O projeto sonoro deles, que era Subúrbio para Subúrbio, ou Sub for Sub, né? Que aí dava o nome ao zine também, né? E aí nesse zine aí vai estar falando aí sobre o projeto sonoro, né? A banda, né? Subúrbio para Subúrbio. Vai ter um releasezinho aí, né? Um textinho sobre, né? Umas imagens. E vai ter também um que é o split Subúrbio para Subúrbio com terror. Terror, punk terror, você ficou fundo. Punk terror com terror urbano, punk terror, eu acho, né? Punk terror, é isso mesmo. Eu sempre confundo aqui, né? Terror, punk, terror, terror, punk. Aqui no Rio tinha um São Gonçalo, uma galerinha terror, punk, mas era tipo uma ganguezinha. Aí tinha aí punk, terror, aí terror urbano. O galera gosta da palavrinha do terror, né? Terror, não sei, nunca me identifiquei muito, não. Me lembra filme, né? Aqueles filmes de terror. Mas pensando na realidade, né, terror tem a ver mais com outras coisas muito mais cruel do que aqueles filmes mostram, né? Mas talvez seja esse sentido, né? Talvez não, provavelmente, né, quase certeza, né, que a galera usa, né, assim, né. Eu nunca me identifiquei, nunca pensei muito nessa coisa, não. Acho que talvez por causa disso, cabeça sempre ficou pensando, quando pensava nessa palavra terror, lembrava de filmes, né, aqueles filmes trash, terror e tal, lá. Mas assim, é, acho que horror eu já usava mais, né, uma coisa mais que também tem a ver também, né, mas eu acho que vinha mais pra mim assim como uma coisa da realidade, né. Terror vinha mais com ficção, mas o sentido literal mesmo da palavra é da realidade, né. A ficção é que se apropriou desses termos aí, né, pra lá, né, mostrar aquelas coisas bizarras lá, né, da fantasia e tal. E alguns realistas, né, tem alguns temáticas de terror que são realistas, né, de coisas de violências, né, das muitas violências que o ser humano produz, né, que é muito, até muito pior do que aqueles filmes lá de trecheira, né. Então, e aí, sobre o Zine aí, eu vou, na hora da leitura aí eu comento mais alguma coisa aí, eu, né, que o Zine, do, sobre o Zine aí, né, eu, daqui a pouco eu vou botar uns sons aí, daqui a pouco eu volto aí com a leitura do Zine aí, talvez eu comente mais alguma coisa aí, interno. Come on. raiva. Escória número 3, hardcore e ódio, agressão cultural, movimentação casca grossa, gritando que aqui ainda resistem os punks que não se vendem ao sistema, punk no fashion. E aí, esse aí é os escritos que tá na capa do zine, né? Esse zine, como já falei antes, aí no início do programa, esse zine tem 10 páginas, né? Mas só reforçando aí. Esse zine, né? Todo preto, né? De fundo preto, né? Com as letras em tirinhas, né? Colagens, né? Em tirinhas em várias posições, né? Os textos, né? Tudo na horizontalzinha, né? Mas tem vários escritos, né? Aleatórios, assim, de frases, palavras, né? Em volta, em torno, né? É um estilo de zine que eu gostava muito de fazer, né? E também pegava muitos materiais assim, né? Eu gosto muito desse estilo aí. Hoje em dia tá bem escasso as galera, devido aos bagulho mais digitalizado, né? A mais praticidade ou facilidade, nem tanta gente que faz zine hoje em dia, né? Punk, né? Pelo menos, né? Então, e aí é mais o pessoal hoje em dia joga os escritos, e aí já joga muito escrito na internet, né? Eu acho que os zines perderam um pouco tanto o impacto por causa disso, né? As pessoas já no dia a dia ficam jogando suas agruras e amarguras e sei lá o que, futilidades, né? Na internet também, né? E aí eu acho que perde um pouco o sentido, né? Mas as galeras que ainda publicam é um outro formato hoje em dia, uma outra ideia, né? As coisas mudam, né? Não adianta ficar sempre, eu acho que tem que ter uma identificação, né? Eu gosto de mesclar o novo, estou sempre vendo, né? Zines antigos e novos, e eu gosto de mesclar, né? As ideias e tal, né? E E eu acho válido de qualquer forma, né, a expressão assim. Eu só acho que às vezes é muito só por fazer, né, só para expressar quantidades e tal, ou para dizer que fez alguma coisa, né. Conheci muita gente mesmo antes, né, quando os zines eram feitos de outras formas, né, galera que fazia só para fazer mesmo, né, só para dizer que fez. Aí tem galera que ficou aí 10 anos no punk e fez um zine só, galera que ficou aí mais, até tem galera aí que tá aí, sei lá, mil anos aí no punk, aí só fez um zine ou um cartazinho. Às vezes galera que fazia uma folhinha frente e verso com um monte de coisa meio aleatória lá e jogava, e tipo, era só porque, tipo, era via o bagulho como uma obrigação, não como uma expressão cultural, né, da cultura, como o próprio Visu, né, acaba esvaziado de conteúdo, né, as pessoas fazem, só joga ali no corpo ali, né, e não, só por ser uma obrigação ali, né, nem isso. E essas pessoas, a maioria dessas pessoas saem fora do punk, né, ou ficam nostalgiando alguma época do punk em determinado momento por causa disso, ou se acham os punkzão porque fizeram isso em algum momento, né, mas tudo por obrigação, né, nada de, rola um sentimento ali, uma expressão real, né, do bagulho ali, né. E aí eu acho que esse zine escolhe, aí vai falar um pouco sobre disso, né, como os zines anteriores que eu li aí, da Cris e do Thiago, falaram, né, é um bagulho mesmo falando sobre a cultura, sobre quem vive, quem acredita no bagulho, quem vive o bagulho mesmo, vivencia, né, e se identifica realmente ali com a cultura punk, né, e tal. Eu acho que esse zine aí, por isso que eu gosto desse material, apesar de sempre ter coisas, pontos de vistas, né, que eu discordo, né, tenho minhas críticas, né, e eu, nos zines anteriores, eu acho que eu não falei nada sobre alguma coisa, assim, eu, quando, às vezes eu acho desnecessário, né, ficar ponto a ponto, né, refletindo sobre ponto a ponto, né, mas sempre que rolar alguma perspectiva, como eu fiz aí, talvez o que eu tenha falado aí no início, agora, né, tem a ver com essas leituras aí, essas reflexões aí que rolam nesses zines, né, que são as reflexões que muitas vezes a gente troca ideia entre punks, né, quando os punks estão juntos, sempre rola essas discussões, né, às vezes a gente até se repete um pouco demais, né, devido a isso, porque a gente dá muita importância a isso, né, cara, as pessoas que não dão importância, que ficam entediadas ou achando que é repetição, é uma repetição sim, mas é necessária, né, para se afirmar, autoafirmar ou alguma coisa assim, né? De coisas de resistência, né, cara? De cultural, né? Mas para quem tá de fora ou para quem não se interessa tanto, para quem não tem essa profundidade ou esse interesse tanto, né, realmente no punk, na cultura punk, né, ou no movimento, né, no que acontece, isso aí acaba sendo meio chato, né? Mas é necessário para a gente estar sempre reavaliando, reaprendendo, aprendendo, desconstruindo a própria cultura e os erros que tem dentro do movimento, né, e evoluindo a cultura, né. Não, a cultura em si não é que ela está errada, ela evolui, né, desde o início, ela está sempre se expandindo. Eu acho que é melhor esse termo do que evolução. Tá sempre se expandindo, mas numa busca de melhoria, né, de tentar fazer o punk ser mais coerente com a ideia, né, ou a teoria, a prática ser mais próxima da teoria, né. Então por isso se discute muito isso, tá ligado? Que a galera que não busca, não tem muito essa busca, acaba se esvaziando de conteúdo, achando o bagulho maçante e saindo fora, né, cara, que é isso aí que acontece há muitos anos aí, sempre aconteceu, e acho que sempre vai acontecer, né? Sempre vai vir as galeras de momento que vai vir, vai se interessar em algum momento, mas quando vê que ou é muita coisa pra cabeça deles, ou eles se prendem a uma repetição, né? Ali, colocam limites ali pro que é o que é e o que deixa de ser punk, e aí eles acabam saindo fora, né? Morgando, ou qualquer outro termo que possa ser usado pra fuleirar, sei lá, e tal, né. E aí é bem por aí, né. Eu acho que isso aí é um pouco do que vai vir aí nesse zine aí, né, cara, dá uma perspectiva hardcore, punk hardcore, né, pessimista, né, e tal, de ódio, pá, e tal, né, mas É válido, né? E eu acho interessante pra caramba, tá ligado? E a minha formação cultural é bem baseada em zines, né? Também, assim, né? Intelectual, cultural do punk, né? Não só, né, em zines, né? Mas é muito presente a questão dos zines pra mim. Que assim, sempre que eu não estou com os punks, eu estou com os zines, né? E aí as ideias continuam ali, né? E aí eu reflito comigo aqui. Quando eu estou com punks, eu reflito com os punks, troco ideia com eles quando possível, né? E tal. Eu sempre gostei mais de trocar ideia pessoalmente, né? Internet eu não tenho tanto entusiasmo para ficar discutindo coisas na internet. Eu jogo texto, às vezes comento coisas, às vezes até discuto alguma coisa, mas é bem incomum, né? Não é o tipo de prática que eu tenho. Agora, já pessoalmente, é passar noites, dias, enquanto estiver junto, falando sobre essas coisas e tal, né? E aí é sem parar, né? Até da hora que acorda, até a hora que dorme, na hora de comer, na hora de do, no meio do gig, no meio do evento, em qualquer lugar, na rua, no ônibus, no trem, na porra toda, embaixo da ponte, no mato, na porra toda. É, tá sempre discutindo sobre essas questões, né? E isso aí é o Zine, eu acho importante, por isso que ele me mantém sempre conectado com tudo isso, né? E aí são muitos Zines, infinidades de Zines, né, cara? E aí eu, tipo, sempre tive o costume de todos os dias, não exatamente 100% todos os dias, mas quase todos os dias, eu sempre leio alguma coisa de zines ou leio zines. Eu tenho muitos zines mesmo, né? Fora, né, tipo, físico e fora que eu pego na internet, né? E tal, então eu sempre tava mantendo, né? É uma forma que eu sempre tive de manter, assim, a cultura em ação, em movimento, né, e tal. Mas aí tem outras coisas também, né? O som, né? Eu gosto de fazer visu também e tal, né? E dar rolê, né? Trombar as pessoas, trocar ideia, fazer, organizar coisas coletivas e tal, individuais também, né? Fazer minhas produções aqui, minhas muitas outras produções, não só de zines e visual e som, né? Outras coisas também que abrange o punk, né? De arte, de coisas pra, sei lá, variadas, não sei agora como dizer, mas então vamos, que eu já tô aqui indo além aqui do que era a ideia aqui, né? Mas faz parte, né? Sempre que eu rolar, eu vou lançar alguma coisa aí, né? Durante, antes ou depois aí das leituras aí, né? Então, vamos lá. A capa desse zine é, né? Escrito zine, aí embaixo, o zine é um pouco menor, zine score, né? Em cima, mas o zine a palavra zine é um pouco menor e o score é maior. E embaixo da palavra zine está escrito número 3, antes da palavra score, né? Zine, número 3, pequeno e score grande. E aí depois escrito hardcore e ódio, assim na horizontal, né? Quer dizer, na vertical, o zine score está na horizontal e o hardcore e o ódio está na vertical. E aí depois embaixo do Zine Score tem uma foto da Cris ali, né? Eu acho que tem um pedaço ali do braço ali do Thiago, ou outro punk ali, né? Ou um pedaço ali de um Jaco ali e tal. E aí a foto da Cris ali, ela tá ali com uma tarja no olho ali, tá escrito na tarja, tá escrito agressão cultural. E aí ela tá ali, só dá pra ver ela do peito pra cima. É, tá com um colete ali rebitado, ou um jaco, né, ali, com a camiseta preta por baixo, escrito punk, um punk ali de costas ali, escrito mais alguma coisa ali. É, hardcore cru, alguma coisa assim, que parece. E aí o colete dela tem bastante rebite ali nas golas, no meio, nos ombros, né? Aí dá pra ver um pouco pedaço do cabelo dela ali, parece que tá amarrado pra trás, né? E aí tem um escrito do lado ali que eu já li, que é Movimentação Casca Grossa, gritando que aqui ainda resistem punks que não se vendem ao sistema, que tá de lado essa escrita, né? Na vertical. E embaixo escrito punk no fashion. O fundo é preto. E vamos para a segunda página. A segunda página é resistência. E aí é uma colagem ali, várias imagens ali e um escrito por cima, né? E as imagens de fundo, é mais uma foto ali da Cris ali, com uma tarja preta nos olhos, de jaco preto ali, parece que esse jaco não dá pra ver rebites, uma camiseta ali de cor clara ali, com escrito Movimento Hardcore, e aí parece uma cara de um punk ali, né, com fundo preto, e ela tá com uma coleirinha de Old Rebite, de spikes ali, a foto tá meio acinzentada, não dá pra ver muitos mais detalhes, tem um cinto, tá um, na cintura tem cinto de rebite ali. E aí tem mais uma outra foto dela ali, agora de colete também, com a tarja preta nos olhos. Aí uma foto ali do Thiago ali, com a touquinha de listas pretas e branca. E não dá pra ver muitos detalhes dele não, acho que dá pra ver alguns rebites ali do colete dele. Ele tá com o braço levantado pro alto. E aí tem uma outra foto ali de um outro punk ali, não dá pra ver o rosto. Tá de, meio de lado, um pouco de costa, de lado assim. E aí dá pra ver ali uns patches no colete ali, o braço, aí tem um patch ali da MHC e os outros patches não dá pra identificar. Aí ali tem mais embaixo, tem um bonequinho ali nu ali, nadando ali num fundo preto ali, né, todo ele é meio magrelão, meio cadavérico ali, né, e com uma expressão ali de tristeza, com a boca aberta ali, ou meio em desespero assim, mas é tipo, parece que tá nadando no nada, né, nadando no nada. É tipo um fundo preto e ele tá ali nadando ali, esticado assim, atravessando a página assim. E aí tá escrito embaixo dele, ele não tá nadando, ele está rastejando ali, porque tá escrito embaixo. Cadáveres rastejando-se para suas próprias covas. E aí depois dele, perto da mão dele que tá esticada pra frente, tá, tem uma cova, ele tem uma lápide escrito fim. Ah, então, agora que eu entendi, não prestei atenção no contexto todo, eu já fui falando a imagem, mas deu pra entender, né? Ele tá ali, tipo, como se parece que ele tá nadando, né? Mas ele tá rastejando ali no chão, né? Um chão fundo preto, né? E aí na frente dele, assim, lá perto da mão direita dele que tá pra frente, a mão esquerda tá pra trás, né? O braço esquerdo pra trás e o braço direito pra frente. E aí perto da mão da frente, acho que tem uma lápidezinha ali escrito fim. E aí escrito decadência humana ali do lado da lápide. E aí tem mais umas outras imagens aleatórias ali de recortes, assim, né, de variados, assim, umas escritas, assim, de fundo ali, ó. Subúrbio, alguma coisa, casca, alguma coisa, e pitu, alguma coisa ali, vários escritos, assim, ó, é, sei que lá, não sei, não dá pra ler não, só jonando ali. Ânsia, punk, várias coisas assim escritas assim de fundo. E aí vamos ao escrito. Então, punks, eis aqui uma expressão sincera, sem frescuras, de vocabulário, pois não sou uma biblioteca falante. Procuro nessa produção comentar sobre a falta de consciência por parte de alguns acéfalos que expõem o punk como uma vitrine de deturpação. Minha intenção não é de autoafirmação, até porque o cemitério dos morgados está cheio de autoafirmadores. Procuro simplesmente exaltar nossa cultura longe dos olhos interesseiros daqueles que só atrasam o nosso lado. Sendo assim, só fazem acelerar mais ainda as tais rotatividades que são um reflexo da banalidade que alguns condicionam o punk. Prefiro ser uma minoria antipática que não vende sua marginalidade do que uma maioria retardada caminhando para o seu fracasso. Abraços para os punks que compartilham de minhas ideias e um cuspe da cara dos meus inimigos. Não sei o que lá, tá faltando aqui um pedacinho da palavra. De vocês está guardado. Ah, o que é de vocês está guardado, mas tá faltando. Eu que entendi é isso, né? Tá faltando isso, só dá para ver o de vocês está guardado. Por Crisley Scoria. E aí essa foi a primeira página. Então, só completando aí sobre esse tipo um editorial, né? Nessa segunda página aí, que lá na primeira página estava escrito divulgação de total restrição, não xerox. Que era um material feito restrito, né? Que rolava no meio punk, né? Na época, só de punk pra punk e de contato pra contato. Assim, tipo assim, o pessoal divulgava o material, né? E quando você fosse, você não passava para outra pessoa, né? Você passava o contato para a pessoa e a pessoa entrava em contato com quem fez o zine e para ela mesmo buscar o seu contato, sua afinidade, né? Para conseguir o material, né, cara? Essa era a ideia, né? Eu acho válido pra caramba, né? Mas eu acho que pra hoje, alguns materiais que já passou, assim, eu acho que o bagulho se perde, né? Muitas galeras que tinham essas ideias não tem mais, né? Não estão se importando mais tanto, ou não estão se importando mais tanto com isso. Eu acho válido ainda, eu acho massa. Eu coloco lá no meu blog, que quem tiver interesse pode entrar em contato pra pegar comigo, quem quiser um material físico ou não. Quem quiser um contato direto, é só entrar em contato também, eu passo o contato, né, da pessoa para você pegar o material. Só que como muito desses material, muitas dessas galera não cola mais no rolê, ou não produz mais, né, ou talvez nem tenha mais esse material, né, não faz sentido eu passar o contato, né, de uma pessoa, ou que eu talvez nem tenha mais, para a pessoa pegar. Então entra em contato e pega comigo. Eu não tenho intenção de vender nada, eu não coloco nada à venda lá de punk no meu blog, né. Então é só de trocas, né? Quem quiser o material físico, né? Quem quiser o material virtual, tá lá disponível para download, né? Algumas coisas não tem disponível para download lá, mas é só entrar em contato que a gente vê, tá ligado? Que o que não tiver disponível para download lá, por algum motivo e tal, ou algumas mais antigas, assim, que eu tinha umas ideias antes de não colocar disponível para download, né? Colocar para a pessoa entrar em contato, pegar, mas como eu vi que ninguém faz isso, são poucas pessoas que fazem isso, né? Na verdade. O mesmo pessoal de sempre, ou algumas poucas pessoas que vão aparecendo aí, né? Mas a grande maioria não quer o downloadzinho lá, tudo na mãozinha de mão beijada. Eu pensei a deixar colocar como download para os materiais não se perder, cara. Porque fui acumulando coisas aqui com o tempo e fica tudo aqui, né, guardado, né? E para mim isso não faz sentido nenhum, tá ligado? Ter o bagulho só para ficar guardado, né? O bagulho tem que circular. E aí isso aí é coisa de colecionador, acumulador, sei lá o que for, tá ligado? Que pode ser válido em alguns aspectos ou não, mas eu acho que, né, as carcaças vão ficando velhas e o bagulho vai perdendo sentido, nesse sentido de que vai se perder também, né? Uma das carcaças se vão e esses materiais vão para onde, né? E tal, ainda mais que muitos indivíduos, conforme as carcaças vão envelhecendo, vão ficando mais isolados, mais destacados, ou solitários, ou sei lá o que mais da existência possa vir a acontecer aí, né? E os materiais se perdem, né? Então acho que muitos materiais desses rolês assim restritos, de galera que ficou no extremo, né, da parada, que eu acho que é válido, sim, como eu falei, para mostrar para as pessoas que quiserem o material, buscar interesse, né, buscar fazer seus próprios contatos, né, isso que sempre movimentou a cultura punk. Só que eu acho que, como eu tô falando, é que muita galera foi ao extremo disso e muitos materiais se perderam porque essas pessoas ficaram pouco tempo no punk, ou ficaram um tempo no punk e desapareceram, e os materiais desapareceram com elas, né? E aí, é isso. É válido, mas tem seus poréns, né? Eu acho que num outrozinho anterior que eu li aí, não sei se da Cris do Thiago, acho que da Cris, fala sobre isso, né? Porque não é pra... a restrição não é pra impedir os punks de ter acesso, né? Mas para impedir os pseudos e tal, fuleiragens, né, pilantragens de ter acesso ao material, né, cara. Só que isso é difícil pra caralho, tá ligado? Porque sempre vai rolar, mesmo na época de mãos em mãos, isso acabava caindo a mão de gente que não tinha nada a ver com o bagulho, né? Então vamos continuar. Vamos para a terceira página. A terceira página também é mais um inscrito, acho que. Não sei se. Mais uns inscritos aqui, né? Ali não tem título nessa página, né, de nada, mas assim, são três escritos ali, não sei se são poesias ou só são escritos mesmo de reflexões, né, ou são poesias, reflexões, tal, ou algo disso, né. Então, ali no início está escrito punk, com o símbolo hardcore ali, naquele circulozinho com o HCzinho dentro. E aí tem mais uma foto ali de Cris ali, com um cigarro ou um baseado na mão ali, tem uma fumacinha subindo ali, ela tá com o cabelo solto nessa daí, né? Ela tem um cabelo meio crespo, né? Cacheado, né? Assim, não sei exatamente, né? Só conheci mais por fotos e pela internet, né? Eu não conheci ela pessoalmente, né? Mas ela sempre teve o cabelo meio grande, né? Meio comprido, assim, até pelo menos o ombro, né? E aí nessa foto aqui tá solto, né? Ela tá pinta com a tarjinha preta nos olhos ali, tá com uma expressão bem séria, né? Aí segurando ali o cigarrinho ali. E dá pra ver um pedaço do jaco dela ali, porque os escritos tá por cima, né? Isso aqui tá, as colagens das tirinhas tá por cima, então tá vendo só uma parte dela ali. Aí dá pra ver um pedaço do jaco ali, né? Com uma parte pintada de branca ali, naquela parte do meio aqui, que desce do, onde fecha o jaco, né? E aí uns rebites ali, mas uma camiseta ali, parece que tem um punk ali também, né? Uma camisa preta. E não dá pra ver mais nada. Aí tem mais uns escritos ali, fundo todo preto, mais um outro escrito ali, punks, cultura punk, marginal. E mais nada que dá pra identificar, assim, tem algumas manchas brancas ali, não sei se é algum tipo de coisa assim, né, ali de fundo. Mas vamos lá. De hardcore pra hardcore, incansavelmente o hardcore se mantém em suas atividades individuais, concretizando algo que aumente ainda mais a existência do punk nessa realidade amarga e solitária, repleta de censuras. Normalmente, esse é o nosso modo de agir, acreditar em acessos viáveis conscientemente de nossas ideias e vontades com atos de simplesmente este dia a dia com o punk e fortalecer essa cultura, sobretudo. É foda sentir esse gosto. O punk do subúrbio retrata seu cotidiano violento, pois sobreviver é um dilema de sacrifício, resistindo para estar vivo, manifestando esse colete cheio de rebite, gritando de ódio vital e a força que impulsiona o punk. Temos uma vida desacreditada de utopias e crenças. Nós somos o movimento que movimenta essa cultura chamada punk. Se afastem, anarcos, mediadores, tolerantes, falsos radicais, porra loucas, fascistas, oi, rache sharps, pois não relevamos sua hipocrisia enganadora, negamos para existir e estamos aqui para revelar nossa crueza e veracidade de vingança. Cultura punk marginal. Fudido de estar vivo, concentrando nessa carcaça ambulante que há várias vezes fica mais podre e voraz. E ser punk não torna a vida mais fácil pelo fato de se opor às vontades do sistema. É muito complicado, carrega vários pesos do tédio comum nessa rotina oferecida de fato. Não devemos alimentar ilusões, isso é duro de se entender, pois não dá para fugir dessa miserável miséria. Não deixamos cair em nenhuma monotonia, temos que nos auto-questionar a respeito de nós mesmos, tentar fazer impulsos significativos ao hardcore, buscar romper com o seu próprio medo, analisar as dúvidas contidas no pensamento, neutralizar um objetivo para continuar e persistir pelo hardcore. O punk, assim que fica mais radical, fica cada vez mais perigoso e periculoso, pois é essencial para a individualidade não tolerar adulações daqueles que têm uma simpatia pelo punk e saem fazendo um monte de babaquices e prejudicando quem está se matando por essa cultura, tentando ao menos fazer acontecer, praticando seu esforço, fazendo a diferença. Hoje em dia é raro ouvir falar do hardcore, sendo que quando falam é sobre banda e problemas pessoais, que eu não quero nem ouvir essa merda. Tamo nessa pra ter algo pra se comentar ao hardcore e combater esses bastardos que impregnam nossa cultura. Esses pseudos se destroem na porrada e fazendo produção tais como zines, cartazes, telas, serigrafias, projetos, bandas, adesivos, mangueiros de rolê para um ganho, escutando som, trocando ideia e muito mais. Vai dependendo de cada um, do que sente, do que acredita, se assuma e não suma ou suma. E não os assuma. Caia fora para casa do caralho os mentirosos que fantasiam uma realidade ao qual não vive. O hardcore é mais malandro. Só os misera. Foi meio complicadinha a leitura aí. É uma letrinha tipo escrita manual, né? E aí é até bonitinha, né? E tal, mas, né? a usina já tem bastante tempo, né? E aí tem alguns bastante erros de português, né? Assim, né? Isso aí pouco importa, né? Mas compreendendo o conteúdo, né? Mas às vezes dá uns bugs, estando alguma palavra ali, aí mais a escrita assim confunde, né? A interpretação ali, né? Ou a leitura e tal, né? Mas é só ler com calma que dá pra sacar o que é e tal, né? No caso é que eu não vou ficar lendo e relendo até entender algumas coisas, né? Eu fui aí do jeito que veio e tal, e aí deu pra sacar. Pra mim deu pra interpretar, sacar legal, né? Tem, como eu falei antes, tem alguns pontos, né, que eu divido, né? Algumas ideias e tal, né? Mas eu acho bem massa. poder, não tem de ignorante, não tem de imbecil. Não pense que votar não vai mudar o Brasil. Não vai durar, não votem em ladrões. Seja consciente, a luta é eleições. Vem líder, vem poder, vem poder. Eu não vou votar, não vou eleger. Não acredito em nenhum porco que não confia o poder. Não seja de ignorante, não seja imbecil. Não pense que votar você vai mudar o Brasil. Não vai durar, não vote em ladrões. Seja consciente, a luta é eleitor. Vem líder, errou. Vem poder, medo e medo. Vem líder, pelo medo. Vem poder, me falou. Pátria amada Brasil, pátria amada Brasil, pátria opressores da raça das invejadas. Todo de olho em pé, o mesmo ideal. Volta na vida, é o dia de tal. Dia de tal, dia de tal. Todo seu dedo é o dia de tal. Dia de tal, dia de tal. Todo seu dedo é o dia de tal. Quarta página, essa quarta página está escrito ali, Poecaus, Hardcore. Aí tem uma foto ali, que parece ser a Cris, eu não sei se do lado dela é o Thiago ou se é algum outro punk, não... tá meio, dá pra reconhecer ela, tá com a camisa ali, tá uma foto bem acinzentada, a camisa dela parece ser cinza, mas acredito que seja uma camisa preta, mas que a foto tá acinzentada, até o corpo dela tá cinza, né? E aí, essa foto é um punk na camisa ali, né? Com o cabelo espetado ali de cones ali. Um desenhinho, né? Dá pra ver. E aí parece que tá com o jaco só de um lado, assim, né? Vestindo o jaco só de um lado, assim, no ombro, assim. Ou o jaco por cima do ombro, assim, né? Ali, dá pra ver uns pedacinhos do jaco, mas não dá pra identificar nada. E aí do lado dela, outro punk ali, que pode ser o Thiago, não sei, tá? Não dá pra identificar muito, não tô reconhecendo nessa foto. De colete ali também, preto com as listras brancas no colete, assim, né? Nas bordas do colete, nas partes das costuras ali, né? Em cima, no ombro, no meio, no peito. E aí tem um patch ali também, com a camiseta preta, com um patch ali, um punk deitado no chão ali, com a mão pro alto, assim, tá escrito alguma coisa do lado, mas não dá pra identificar que é bem pequeno. E aí. É um punk todo de preto, assim, cabelo espetado, né? E aí ele tá com uma coleirinha ali no pescoço também, né? E dá pra ver um sentir rebite ali. E aí do lado tem uma outra foto de um outro punk ali, que eu não sei quem é também. De camiseta preta, calça preta e sentir rebite ali. Mas é uma foto pequena também, de fundo assim, então um lugar tipo um descampado assim, não sei se no mato ou não sei, né? É um lugar plano assim, né? Não tem quase nada de fundo assim, só o chão que dá pra ver, algumas coisinhas lá no fundo assim, bem longe. E aí depois embaixo assim dessa foto tem um símbolo MHC, aí depois sube e aí depois tem mais outra foto ali escrito Cris e Thiago. A Cris tá de costa e o Thiago tá de frente, ali os dois tá tipo meio abraçados ali, né? E aí a Cris tá com um patch ali, com um punk ali, com umas escritas ali que não dá pra ler, do lado, um pouquinho de cabelo de moicano, de cones, com um jaco preto e um símbolo hardcore ali na lateral do jaco. E aí o jaco dela tem vários rebites em cima e embaixo do patch. E aí não dá pra ver um pouco do cabelo dela e um pouco do cintos rebite também ali na cintura. E aí o Thiago tá de cabelo espetado, uma tarja preta no olho, cabelo assim espetado pequeno, né? E aí de colete também, e rebitado ali, com uns rebites no peito, no ombro, na gola, uma coleira de spike, tá sem camisa por debaixo do colete. Aí a mão dele tá nas costas da Cris, tem uns dois braceletes ali, um de rebite, um de spike. Tem uma escrita ali no colete embaixo, perto da cintura ali, alguma coisa, não dá pra ler, e os cintos rebites ali na cintura. Só dá pra ver os dois da cintura pra cima. E aí no final da página escrito resistência. E aí vamos lá os escritos. Vazio ensurdecedor. Vazio ensurdecedor. Um vazio dentro de mim que alimenta a cada passada que perambula por essas vielas, vivendo sem rumo de uma noção absurda da existência. Já não tenho a solução para essa profunda imagem que reflete no espelho como o vazio ensurdecedor acordar e enxergar a realidade. A vida gira conforme a decadência. A cada minuto me deparo com esse planeta de cadáveres decompostos. A outra. Sujos. Trapos mal lavados, pele enrugada pelo tempo, noites frias e sujas. Sede, dor, canseira, ódio, desprezo e sangue, desespero, fúria, vingança, realidade infame cobre o corpo sedento, olhos vermelhos carregam o prejuízo que lhe foi confinado, os pensamentos de agonia engasgado até os ossos, torra em lágrimas de perpétua solidão do eterno sofrimento, percussor do nada, desbotado e sujo, vendo tudo envelhecer. Descendentes do caos, filhos de uma explosão e da indignação, nascidos e vindo da desesperança, das classes baixas, que na batalha é a sobrevivência, com forte pensamento, cientes do caos, das vidas mutiladas, entre outras bombardeadas, esquecidas e dilaceradas, crescendo entre a revolta, dentre madrugadas alcoólicas, embebecidas de desespero, vendo o lodo do mundo real, assistindo o teatro humano se rastejando para suas covas, onde não há fundo. O gueto e o ponte, o lugar de encontro, visando fortalecer uma atitude punk para punk. O desastre. O desastre que mutila várias faces no cruzamento, não deixando rastros de sobreviventes. No chão as marcas esfaceladas do sofrimento nesse lugar repleto de tormento. Agora e só mais um acrescentando no número de estatísticas. Quinta página. Realidade fechada e seletiva, qualidade e não quantidade. E aí é um escrito aí, né? que acho que vai pegar as duas próximas páginas. E aí nesse escrito aí é um fundo preto ali, tem o Chris sentado ali num murinho ali, parece, alguma coisa assim, tipo um murinho, né? E aí de fundo tudo preto, assim, que é, tipo, parece uma foto à noite. Aí ela tá ali também com o cabelo solto ali, caído ali até o ombro, não dá pra ver nada do rosto dela, só tem uma tarjinha preta tampando os olhos, mas tipo como se tivesse. Ou o rosto apagou com o tempo da Xerox, ou foi removido mesmo intencional para não aparecer o rosto, né? Aí tá de colete preto ali, todo arrebitado, com as mãos assim em cima do muro, né? Tá sentado em cima do muro e as mãos, a mão esquerda, a mão direita ali em cima do muro, né? Segurando ali, né? O local onde tá sentado, né? E aí o colete, né? Que eu falei, arrebitado ali, com o símbolo radical no lado direito e um pet no lado esquerdo. Ali escrito alguma coisa, depois uma cruz cortada mais embaixo, perto da barriga, e um outro pet ali mais embaixo no colete, mas tá pra, virado para trás, assim, né? Pra tá sentado, tá com a posição e tá meio dobrado, assim, né? Com a curvatura do corpo ali, né? E aí na camiseta preta ali, com um pet também ali, mas com tipo um muro ali de tijolos, alguma coisa assim, parece uma mão ali, alguma coisa assim. E aí dá pra ver uma corrente ali na cintura e a calça preta. Na calça não tem nada, a calça toda preta ali, dá pra ver só da canela pra cima ali a foto. É uma foto bem grande, pega quase a página toda. Na verdade a foto pega a página toda, ela que não pega a página toda, ela pega metade da página, né? A foto pega é o fundo da página toda. E aí na outra página tem mais uma outra foto dela ali em pé ali, aí já é a foto também, é uma foto pegando a página toda de fundo, né? Mas ela tá pequena ali, encostada ali parece ser um viaduto, parece que ela tá num viaduto ali, né? Embaixo de um viaduto, né? Aquelas colunas do viaduto enorme assim, né? Parece isso, não sei, ou pode ser uma parede bem grande ali, bem grossa assim, né? Ela tá encostada ali, e aí tá escrito ali, Antigo Point no Acre. Né, que Cris é do Acre, né, e aí eu acho que ela começou no punk lá no Acre, né, eu já vi ela falar no demo tape, no programa, né, ela tem um relato lá, né, do como foi como foi que ela começou no punk, né, e tal, pá, e aí fala sobre esse punk aí lá no Acre, né, aí acho que essa foto aí deve ser um punk que é dos punks lá, né, ou década de, acho que década de 90, né, quando ela começou, não sei. Não, é o certo, né? Que era o ponte que o pessoal se encontrava lá no Acre. E aí dá pra ver ali uma pedra ali, uma lata ali, né? De repente é isso que eu tô falando. Eu acho que parece muito com um viaduto, né? Que é onde as galera fica embaixo do viaduto ali, né? Pra dormir, ou pra usar drogas e tal, lá, ou sei lá, passar uma noite, ou se encontrar como os punk, né? E pra fazer essas outras coisas também, né? Dormir, se drogar, tirar um som e tal, né? E então vamos lá. Aí tá, ela tá de saia ali, acho que é uma saia de cor clara ali, né? Uma calça preta por debaixo da saia, coturno preto, camiseta preta com um patch ali também, parece ser o mesmo patch da camisa da outra coisa, que eu li com uns bagulho, parece ser um murinho de tijolo. Tá com uma tarja preta ali nos olhos, cabelo solto ali, um bracelete ali no braço esquerdo, ou dois braceletes, e uma coleira de rebite ali no pescoço. E aí vamos ao escrito. Realidade fechada e seletiva, qualidade e não quantidade. Quando se fala em punk banalizado, isso e aquilo, logo se cita meios de comunicação, pseudos como a TV, internet, etc. Eu concordo muito com essa afirmação, pois são vias de informação muitas vezes contraditórias, tortas, de conteúdo fraco e modista. E lógico, é certo que esse lixo desencontrado é uma parada que acontece fora de nossa realidade. O punk HC, ao longo de sua trajetória, sempre se expressou como um movimento fechado e de constante ruptura. Mas fica complicado quando a banalidade começa a dar as caras e se entranhar no punk, no próprio meio punk, e o que antes era ser seletivo acaba dando espaço para embaleiros e oba-obas. Estou falando daqueles e daquelas, tipo, limitados que se metem no punk por embalo do momento, motivação ganguista, punk não vive só de treta ou pura sede de sugar, e no pior das hipóteses se comportam como cadáveres andantes presos na sua fatídica inércia mental, onde a mesma não evolui para um amadurecimento do próprio ser que se diz punk. Desastroso quando essas figuras chegam no pedaço e já tem total aceitação cega de alguns que acolem na situação ou colam na situação, ou por ser amigo, a amiga, namorado, namorada, simpatizante, que fulera e passa pro lado inimigo. Enfim, as circunstâncias são várias. Claro que não generalizo aqui todas as realidades, mas com certeza todos sabemos que tais deficiências, para muitos ainda rola aquela ideia de que é melhor colar por aí com um monte de seguidores e discípulos do que manter uma vivência realmente sincera de punk com punk, independente de quantidade, e sim visando uma qualidade no mínimo coerente. Alguns, na tentativa de alimentar o rolê, chegam a pôr a amizade e outros relacionamentos acima do sentimento punk, mantendo vínculos apenas por afinidade banal, quando deveria existir uma afinidade compactuante pelo punk, pois foi pelo punk que nos unimos aos outros punks. Passa o material, patch, visu, som, logo de cara, sem ao menos questionar o porquê da procura. Sei que a melhor maneira de sacar a cultura punk é colando nos pontes, onde estão os punks que realmente estão movimentando e subsistindo a cultura, a contracultura, mas há de se ter cautela e olho vivo com quem chega com muitos sorrisos buscando por informação fácil para depois você perceber que está servindo de escora para sugadores e acomodados. Aí fica a questão. Para onde foi o radicalismo tão exaltado? Com certeza foram meras palavras ao vento repetidas de outras bocas. O punk não é um clubinho social para fazer amizade e sair distribuindo abraços e tapinhas nas costas. Se tu realmente valoriza a tua cultura, então não dê brechas e faça dela uma realidade realmente restrita, onde não há espaço para situações permissivas. Outra coisa que não me agrada é a contradição que rola no meio punk por parte de alguns machistas incubados e sexistas que trazem vícios humanos para a nossa vivência, evidenciando sua porlouquice. Viva o punk na sua real crueza, se distanciando de indivíduos de ideias fracas, sem potência que nada podem acrescentar a ti. Você já percebeu que eles só repetem o que tu diz e faz? Busque por radicalismo, não por autoafirmação, mas para continuar se mantendo cru na sua total essência. Seja punk primeiro no teu individual, na tua própria restrição. Aí tu vai realmente impregnar o radicalismo na tua carcaça e não vai ser como qualquer um que tu vai colar. Tienen un sueño estar en televisión. La ignorancia, mierda, abunda. Aquí buscamos algo mejor. Mejor que mi buscamiento basurero. Nuestra niña va creciendo, ya quieren ser modelo. Pasan a crecer junto a la pantalla. Alimentan nuestra mente con comida chatarra. ¿Crees que nos fijemos mejor en nuestra vida? Para alejarnos del presente y lo demás luego se olvida. Odio a la prensa, a la gente televisiva. No comprenden la capucha y se nos pasan por encima. No me educan tus noticias con la ley. No me entretienen la noticia pura mula. Actrices, billetes quieren. Todo controlado, información manipulada. Si se engluben a la gente y dan saber, no sabe nada. La tele es un fascista más. Un juguete del que quiere tu vida controlar. Da. Apaga la tele y prende un pago. Prende una iglesia, quema un auto. Todo, todo podríamos cuestionar. Suelta control remoto y lanza la bomba. Apaga el compu y prende un pago. Prende una iglesia y quema un auto. Todo, todo podríamos cuestionar. Suelta el celular y lanza la bomba. Esta wea es peor que Ritalina. Atrapa al pobre pueblo con fome reality. En las noticias encapuchados quemaron en trazancia gran terroristas, anarquistas amenazando ciudadanos. Tristemente el pueblo vive otra realidad. Le están robando la vida mientras ven el mundial. Es el poder de la pantalla que todo lo calla. Solo meto lo poco bello, pa' ello no existe la falla. Tu entretención doméstica, enchufa el play. En la noticia más importante es el servicio de los gays. La moda de hoy en día es creerse millonario. Lumbre joya, a ti decir que venís de barrio. Con tanta basura el coro no puede en cuestionar. Que esta vida culia está perdida y que mejor ponen a luchar. Que esta vida está perdida y hay que conspirar. Da. Apaga la tele y prende un pago. Prende una iglesia, quema un auto. Todo, todo podríamos cuestionar. Suelta control remoto y lanza la bomba. Apaga el compu y prende un pago. Prende una iglesia y quema un auto. Todo, todo podríamos cuestionar. Suelta el celular y lanza la bomba. el último tema. Quemaría esta ciudad entera si pudiera. Y como no puedo, me canso y me desespera. Que puro bla bla, canción y pura pera. De quienes el ego le domina la tercera. Rompiendo la acera para tirar camote. Derribando paro, que la grave se note. Cachai el mote, no somos pacifistas. Queremos la destrucción porque el amor nos conquista. El amor al caos, a la madre tierra. A los árboles, a los gatos, a las palomas, a las perras. Lo que pasa es que la violencia me permite intentar sabotear esta paz de mentira que yo invento para darte esperanza. Y te pone a esperar una revolución con ansia. Mirando y no formando parte de los salvajes que queremos desastre. Si no somos nosotros, dime quién. Si no es ahora, dime cuándo. Tomemos la paz en nuestras manos y destruyámosla. El caos se está creando. Si no somos nosotros, dime quién. Si no es ahora, dime cuándo. Tomemos la paz en nuestras manos y destruyámosla. El caos se está creando. Presos, presos, presos a la calle. Nadie está libre, sé que alguien que está corrales. Odio, odio, odio en el mundo. El caos lo convierte en sentimiento más profundo. Nadie, pues nadie nos va a parar. Para este poder somos oscuridad. Somos violentos, sin compasión, contra pasividad. Directo a la acción, tenemos bien claro ya nuestro camino. Lucha, libertad, sin rendirse activo. Suelta las cadenas que tienen el claque. Anda a la batalla, no seas cobarde. Anda a la trinchera, en el mundo hay miles. Ya hay anarquistas que van con fusiles. De nuevo, apoyo sincero. El mejor ejemplo que dan es un puño de acero. Destruye tanquetas, desarma el estado. Vive la capucha, no quedes parado. Si no somos nosotros, dime quién. Si no es ahora, dime cuándo. Tomemos la paz en nuestras manos y destruyámosla. El caos se está creando. Si no somos nosotros, dime quién. Si no es ahora, dime cuándo. Tomemos la paz en nuestras manos y destruyámosla. El caos se está creando. Estamos armando para matar al presidente y derrotar a todo que tenga poder, a todo que la libertad no nos deje ver. Son sus leyes las que quieren entorpecer nuestro actuar. Quieren que le pidamos todo sin ni siquiera luchar. De esta forma nos controlan y tienen domesticados por miedo a caer preso por las leyes del estado. Así que anda, cubre la cara, no dejes huella. No dejes que te graben a que tu acción salga bella. Para luchar no hay que pedir permiso. No obedecer a nadie, el individuo es sumiso. Pierden el miedo, las leyes no existen. Ataque clandestino y el estado destruido. Opciones piensa replicarse libertaria. Poderoso tiene miedo de que está yendo a la rabia. Esa es la ley, perra maldita bastarda. Proteges al pago, yo quiero que arda. Soy encapuchado que corrompe. Hacemos el desorden, prende la mecha, prende el infierno. Para el gobierno lo siento, pero estamos de violento. Para leyes capitales que nos quitan el aliento. Es lo que quieren vernos cansados, humillados. Vamos, terrorismo de estado. El amarillo atrás y el negro sigue. Camino al caos, el caos lo recibe. Patria culpable, tus normas provocan la rabia. Provocan la sangre, provocan la falla. Nadie nos calla, somos odio organizado. Organizado la batalla. Que la policía no venga y nos sorprenda en plena fucking chat. En el pecho se escribieron hardcore y temor. Aunque busquen atraparnos, seguiremos atacando. Aunque nada es seguro, aunque llore contra el muro, aunque sangren nuestros puños, cada acto no será el último. Cuando termine una reja blanca, ahí están apuntando. Destino amar, ustedes se la buscaron. Borra volar suceso, el fuego en mi mano y quemamos el congreso. Apropiar o a recuperar los pesos. No queremos morir, ni tampoco caer, pero la autoridad no teme, o al tener corazón saben que morirían en igualdad de condiciones. Está la guerra, en la que no hay tregua, con la cuarenta valemos poco en la lengua, que no hay mano. Ustedes mataron a mis hermanos, una bomba en los cuarteles pa' que les talle la mano. Somos una sombra con cualquier coraje, cóctel molotov y se de su blindaje. No conoce los pasajes, tienen miedo cuando salpica la sangre. Se acuerdan que no es un juego, estamos constante peligro y siempre sonriente, locando insurrecto, mostrándole los dientes. Mi combo sí que son insurrectos y en el peligro no se asustan. Dile a la ayuda que se luzca, que si tiene y falla se la buscan. Mi combo sí que son insurrectos y en el peligro no se asusta. Dile a la ayuda que se luzca, que si tiene y falla se la buscan. La mano está entre el firme y ante el peligro no flaquea. Más decidido que nunca para dar la pelea. Aquí no hay tregua, la guerra ya está declarada. Vamos a dejarla cagar, reventando la bastarda ciudad. Afilando el puñal, entrenando día a día, estando vivo y vía con la maldita policía. Que esta weá en un juego, da poco matamos el miedo. Daría mi vida por la libertad que deseo, acabando con las cárceles y su verdugo. Por las compas secuestradas atrás del muro, que perdieron el miedo a actuar. Si el ciudadano se pica pago, no lo voy a dudar. Vamos a atravesar su ilusión de seguridad, como animales sigilosos listos para cazar. Ya está listo el material, lo cargo en la mochila, dirigiéndome hasta el lugar. Mi combo sí que son insurrectos y en el peligro no se asustan. Dile a la ayuda que se luzca, que si tiene y falla se la buscan. Mi combo sí que son insurrectos y en el peligro no se asustan. Dile a la ayuda que se luzca, que si tiene y falla se la buscan. Mi combo sí que son insurrectos y en el peligro no se asustan. Dile a la ayuda que se luzca, que si tiene y falla se la buscan. Mi combo sí que son insurrectos y en el peligro no se asusta. Dile a la ayuda que se luzca, que si tiene y falla se la busca. Ahí me borraron el número de serie. Vendo hamburguesas, destruye los fines de semana pa' financiar una cacha de bombas artesanales. Un arsenal que batallar en quiere, me quieren obligar a comprar alimentos que mi huerta puedo cosechar. Reciclar de la feria me da la oportunidad de generar confianza con la gente de mi comunidad. Pa' hacer tocada, rifa, cena, fiesta y foro pa' el aguante de los presos, que sepan que no están solos. Los jefes no me conocen, no me han visto trabajándole. Soy un rebelde que está robándole. Oye, yo quiero conquistar el pan. Abrigo, techo, alimento, no necesito nada más. Bah. Autogestión es apoyo a la defensa. Nosotros mismos, un golpe con más fuerza. En nuestra lucha, nadie está solo. Unión compañera, codo a codo. Somos las madres, ancianos y niños. Somos unión, coraje y cariño. El enemigo de tantas empresas corrompe la vida, la naturaleza. Comunidades siguen resistiendo. Dejamos bien claro, tierra está muriendo. Los mismos problemas de sur a norte. Y se pierde el miedo contra los golpes, teniendo en cuenta siempre al compañero. Lucha y libertad, un sueño sincero. Lluvia de balas contra nosotros. Mataron justicia, corazón roto. La pena te lleva al odio. Cada barricada ilumina un nuevo episodio de rebeldía y resistir. Defiende la vida hasta morir. Sétima página, release subúrbio para subúrbio. É, então, esse aí é o projeto sonoro que eles tinham na época, né? Que depois que era subúrbio para subúrbio ou sub for sub, né? Não sei porque a mudança, né? Se foi sub for sub, acho que era antes, depois subúrbio para subúrbio, ou subúrbio para subúrbio, depois sub for sub, mas era a mesma coisa. E depois virou Caos Infecto, né? Que é. Alguns sons são os mesmos, né? Pelo que eu percebi, sendo o que eu tenho aqui. E aí, talvez fosse uma mudança de nome, né? Também, né? Mas aí, como eu falei, né? As coisas vão mudando, né? Evoluindo, ou se expandindo, ou se expandindo, ou evoluindo, ou algo assim por aí. Então, aí é. Eu não vou estar rolando um som do subúrbio para subúrbio, porque eu já rolei uns dois ou três programas anteriores, né? E aí não tem muito material, né? Ia ficar meio repetitivo, eu não gosto muito de me repetir muito em som, não. Mas quem quiser ouvir o som, é só entrar em contato para caçar o som, né? Que acho que não tem na internet, talvez tenha no blog para baixar, mas é bem difícil. Ou quem quiser, ouve os programas anteriores, né? Procura aí os programas, então eu entro em contato aí pra, assim, e tal, né, pra sacar o som. Mas vamos lá, aí logo no início aí da página, escrito release subúrbio pra subúrbio, aí tem uma fotinho dos dois ali, só dá pra ver ali do peito pra cima, não dá pra ver muitos detalhes, ali dá pra ver os dois, o rosto dos dois ali, a Cris ali com o cabelo solto, tinha o cabelo bem curtinho ali, bem curtinho mesmo ali, né, tipo com... Como tivesse cortado recente, né? Tá até bem arrumadinho, né? Com uma correntezinha no pescoço ali, dá pra ver um pedaço ali do colete dele e um pedaço do jaco da Cris ali, uns rebites ali e tal. Não sei mais muitos detalhes. Mas embaixo, no meio ali da página, tem mais outra foto dos dois ali também, só um rosto, uma foto de fundo preto ali, dá pra ver ali um pouco da camiseta, das camisetas deles ali, com essa foto que o Thiago tá mais na frente ali, né? Com o cabelo, acho que descolorido, sorrindo ali com... Ou com uma expressão ali meio um pouco semi-alegre, algo assim, e Cris mais fundo ali, olhando pro lado ali, né, e tal, mas um olhar mais distante ali, né. E aí depois mais embaixo ali, acho que os dois ali também, né, sentados ali em algum lugar ali, né, ali em pé, tá meio confusa essa foto aí, né, dá pra ver o Thiago em pé, acho que Cris tá ali sentado ali do lado ali. Com a mão no rosto ali, o Thiago está segurando alguma coisa ali, e dá pra ver, de calça preta os dois, né? Já colete ali, o Cris de jaco, o Thiago de colete ali, dá pra ver alguns detalhes ali mais ou menos, não dá pra detalhar, mas dá pra ver ali algumas peças, algumas coisas. Aí mais embaixo ali no final da página tem só uma foto da Cris ali, mandando um dedão médio ali, o cabelo solto também, né? Caído no rosto aí, com uma expressão meio ali debochada, né? E aí de jaco preto também, com alguns rebites no ombro ali, uma camiseta preta ali, com um patch ali de um punk ali, dá pra ver um pedacinho. E aí do lado tem umas outras fotos dos dois ali, o Thiago Cris ali, o Thiago na esquerda, Cris na direita, o Thiago ali também todo de preto ali, não dá pra ver muitos detalhes, dá pra ver uns patches ali, mas não dá pra ver rebites. Ele tá com o copo ali, levando até a boca ali. E uma garrafa com a mão direita, levando até a boca, e a Cris com a garrafa na mão esquerda. A Cris está encostada nele ali, camiseta preta, com o copo na mão esquerda ali também, encostado no corpo, calça preta, camiseta preta e esse direito ali. E aí vamos ao escrito. Um escárnio cheio de ódio e desprezo, traduzido em um ruído sonoro expressado por punks casca grossa. Rabugentos periféricos que numa troca de ideia entre cigarros, chapações e goró resolveram sonorizar suas poecaus. Foi aí que num beco chamado Desesperança surge a banda Subúrbio para Subúrbio. O nome vem da nossa própria vivência, onde subsistimos num ambiente suburbano, onde nos acostumamos com as várias faces da miséria humana, onde o cotidiano é marcado de correria para sobreviver e ninguém se importa com você. Subúrbio para Subúrbio significa também nosso rolê, nossas produções, tretas, nossa visão de uma realidade violenta, porcos fardados que espreitam nossas pisadas, guerras banais, enfim, uma ótica realista e pessimista de tudo que rola no sub e fora dele. Nossa parte de nosso ser, podemos somar nessa decadência hostil com conflitos e tragédias, superando as dificuldades, enfrentando máscaras e contradições. Com nossa ideia ou com nossa corrente, primamos também por uma necessidade de resistência, exterminando o modismo sonoro com uma batida crua num barulho de constante desgraça radical. Essa é sub pra sub, um berro gritado por Cris Escória e tocado por Thiago Sub, Manaus. Caos, hardcore punk, antissocial. Aí tem um símbolozinho hardcore ali, né? Aquele círculo com um HCzinho. E aí a próxima página, a oitava página, é subúrbio pra subúrbio e punk terror. Já ia errar de novo. Aí escrito ali, aí tem uma foto ali de Cris e Thiago ali, escrito subúrbio pra subúrbio em cima. E aí eles dois descostam ali, né? Com a Cris, acho que tá com o jaco no ombro ali, né? Que ele, como você bota o jaco só de um lado só, né? No ombro ali, com a camiseta, com uma escrita nas costas. Com uma coisa, sei lá, maldita e tal, nas costas ali, não dá pra ver. E aí o Thiago de colete ali, um colete com tem, acho que um punk ali, né? Um pet nas costas, cinto de rebite, todos os dois de cinto de rebite, costas ali. É escrito ali embaixo, periculosidade, e aí uma caveirinha de cada lado da palavra, assim, né? Um lado da palavra periculosidade, uma caveirinha, do outro lado da caveirinha. E aí, mais do lado, assim, tem uma outra foto deles dois, ele todos de preto também, mas é uma foto que só dá pra ver, não dá nem pra ver o rosto deles direito, é uma foto bem preta mesmo, eles todos de preto. Ali, e tem os escritos, né? Aí depois tem terror ainda continua e um punk de costas ali, de cabelo espetado, e escrito punk terror nas costas dele, no ombro, assim, bem perto da nuca, assim, né? Escrito punk terror. E tudo preto, assim, tipo uma silhueta de um punk, escrito terror ainda continua e punk terror embaixo, assim. O terror ainda continua, tá na cabeça do punk, assim, né? Como se fosse um punk de costas, né? Tudo preto, chapado de preto. O terror ainda continua branco e embaixo que o punk terror num pet, assim, né? E aí dá pra ver alguns repetizinhos ali do jaco do punk ali. E aí mais embaixo tem o Upter Hardcores. Aí tem as letrinhas ali, o nome das letras do punk terror, né? Mais uma foto ali dos integrantes ali. Tem um punk ali de colete ali, pernas em pé, mas tá com as pernas cruzadas em pé, né? E aí tá com os braços também se abraçando ali, né? E tal, ele tá meio torto também, um pouco torto ali, né, de colete, com aquelas, com pintado de branco, né, nos entornos do colete, assim, nas costuras ali, nas bordas do colete, né, e aí uma calça preta e alguns pets e coturno ali. Tem mais um outro punk ali, meio barrigudinho ali, com um copo na boca ali, né, botando o copo na boca ali, eu acho, né. E não dá pra ver mais muito detalhe não, parece que tem mais alguma outra pessoa de fundo ali, parece ser uma foto de bar, sei lá, alguma coisa assim. E escrito ali, ódio periférico, um desenho de uma mão com o dedo médio, fazendo o dedo médio, né? E uma caveira ali com ossos cruzados ali, uma caveira bem invocada, assim, com uma mão saindo de trás dela, assim, e aí ela tá com um sorrisão bem maquiavélico, assim, bem trevosão e tal. E deixa eu ver que mais de imagens tem. Não tem mais nenhuma imagem não. Tem umas colagens cinzas assim, né? Pra completar o fundo da página, assim. É tipo vários pedaços de recortes cinza, né? É, preenchendo. Aí tem um símbolozinho MHC ali perdido ali no meio ali. E aí vamos lá. Em cima tá escrito subúrbio pra subúrbio. Aí tem as letrinhas. É, nos subúrbios, cadáveres humanos, corredor da morte, punk subsistência, foda-se a polícia, resistindo para sobreviver e código das ruas. E depois embaixo lá tem o punk terror, ateísmo, aí as letras, o nome das músicas é ateísmo e subversão, cotidiano da vida caótica, vírus, guerra capitalista, punk terror e Alcântara. E aí vamos ao escrito. Gravado em setembro de 2009 pelos próprios integrantes dos dois grupos sonoros. Em setembro de 2009, punk terror e subúrbio pra subúrbio trocaram uma vivência fodida e turbulenta em São Luís do Maranhão, quando, devido a vários rolês, resolveram gravar esse registro que deve ser mantido com restrição, rolando apenas nas mãos dos reais para os hardcores não divulguem a terceiros. Esta produção, direto do subúrbio, não diz respeito a ninguém, a não ser aos punks hardcores, que não mediam com anarcos metidos a punk e nem um tipo de skin. E aí, isso aí foi o... galera era anti-anarco, né, nessa época aí, né? É um assunto complicado, né? Mas isso aí foi aí a divulga aí, né? Não sei se é um release isso aí, né? Uma divulgação aí do material aí punk terror. Então até rolou um programinha aí, Demo Tape, um tempo atrás, pra quem tiver interesse, é procurar a galera do Demo Tape aí, tem um programa aí, vai rolar as entrevistas com as galera dos dois grupos, né? Acho que só o Eric da Punk Terror e a Cris e o Thiago, né, do subgrupo SUV. Eles vão contar lá a história de tudo, como foi esse projeto aí, né? Como rolou e tal, os rolês da época, quando eles se trombaram, deram rolê junto, as coisas que eles fizeram junto aí e tal, né? E aí rola os sons, né? E que eu também rolei, acho que no programa passado, no usino passado, rolou as duas bandas, Punk Terror e Subúrbio para Subúrbio. E vamos para a nona página. Nona página é um texto, pega quase a página toda, com fundo preto, e aí no final da página tem duas fotos. Aí uma primeira foto ali, dois punks ali, eu acredito que possa ser o Eric e o Thiago, nas duas fotos, eu acho. Não sei, não tenho certeza. Aí na primeira foto ali, um tá de costa, com um fundo preto ali, não estou num lugar, não, tipo uma rua assim, né, eu acho, né. Aí a parede é preta, aí meio que simbola ali a foto, né, não dá pra identificar muita coisa, não dá pra detalhar, né. Um tá de costa e o outro tá de frente ali, tipo, não encostados numa parede ali. E aí tá escrito antissocial. Aí na outra foto tem de fundo umas árvores ali, né? E aí só dá pra ver da cintura pra cima. E aí um tá de colete ali, o Thiago tá de colete, camiseta preta, com um patch ali, com uma estampa branca ali, com umas imagens. Com as mãos no bolso do colete, assim, né? E aí olhando pra quem tirou a foto, né? E aí na outra, a outra pessoa ali com uma camiseta preta ali, uma touca, uma bolsa ali atravessada ali no ombro ali, do lado esquerdo pro lado direito, tá com a mão ali na bolsa ali, dá pra ver um braceletezinho ali no braço direito, sem mais muitos detalhes. E aí vamos ao escrito. Esse escrito aqui também é escrito manual, vamos ver se não dá pra ver o que dá pra ler, se não vai ser difícil. Ânsia entre constante intensidade, assim que aplica com influência pela essência, quebrando valores morais que ainda convém com várias realidades. O punk maquinalmente faz parte dessa vida corrida que há muitos não conhecem. O punk passa por vários processos seletivos até enxergar uma maturidade coerente e rígida. O punk não se mantém em limites, ele causa resultado, produzir, criar, fazer, efeito, acontecer, curto, pestilento, breve. Antes de pensar em fazer algo, tente não alojar porra louquice. Muitos indivíduos encontram-se em transições passageiras, presa em sua própria prisão mental, tornando lento, retardando para o nada, onde não consegue chegar em lugar algum, ou refém de seu medo, com medo de encarar a realidade punk, deixando a tomar por inteiro, do it yourself, faça por você mesmo, ninguém fala nada por você. Um ponto interessante para evoluir o individual seria produzir algo por você mesmo, sendo assim responsável pelos seus atos abrangentes, a subfortalecer a cultura punk, ver os fatos que te é oferecido e ainda não percebeu. Dentre escombros e barrancos, o punk resiste. O cotidiano à beira do carro, gerado do descontrole desse sistema falido, gritando como insatisfeito, aniquilando retratistas que vivem de pose, insubmisso, independente, vistoso, desprovido de balelas, comentadas pelos fofoqueiros de plantão que desejam se aproveitar de nossa existência para assim forçar o que não vive até hoje, tentando o impossível, emitir o fracasso e a irradiar a mediocridade. O punk não segue tradições nem lutas revolucionárias. Ele admite ser ridículo os idiotas que acreditam na fraternidade, pois o punk é real, tem atitude individual de afirmar a apuração dos fatos de atividade e fazer novamente em cima dos erros, mas não repetindo na mesma tecla. Enquanto existir punks que combatem para existir, existe outros tentando transformar o movimento em mais um meio social. Que composição insignificante para o punk e a social não segue esse tipo de padrão, ou melhor, não segue molecagem, ação de precipitação, sem gravidade, sem ideia. O punk logo se torna altivo, propagando conflito ao estabelecido, instigar algo de novo, de único, aguçar, instigar por uma movimentação, proceder da cultura punk, afirmando que não nos limitamos e nem deixamos nos decair, sempre abrangentes e perseverantes. Ânsia por cultura, algo energético, mas não precipitado, atitude que surge para não dar espaço para indivíduos que não combatem com o punk, uns sugadores que acham o punk um mero divertimento para preencher suas horas vagas. Foda-se, o punk não estuda, ele se vive e convive e mostra o seu movimento. E a última página, a décima página, é uma foto de crise ali, né? Essa página tá invertida, tá na horizontal, né? Ali, mais uma foto ali de crise ali, que eu acho que é uma foto que tinha anteriormente, menor, né? É uma foto grande, eu acho que ela tá virada, ela só inverteu, espelhou a imagem, né? Alguma coisa assim, né? Aí ela tá segurando ali um cigarrinho ali, tá olhando ali pra quem tirou a foto ali. E aí tá saindo a fumacinha ali, tá com a expressão ali bem, tipo, irônica, assim, né? Meio raivosa, mas meio desprezível, alguma coisa assim, né? Aí ele com uma coleirinha de rebites ali no pescoço, dá pra ver ali uns rebites no jaco ali, ou um colete, ou um jaco, né? A maioria das fotos aí do Zinho, ela tá de jaco, né? E aí é isso, que o fundo é preto, né? O jaco se mistura com o fundo, né? E aí dá pra ver ali os rebites ali, né? Na gola, no peito ali, né? Na lateral, e ali um pet ali, um pouquinho de moicano, só dá pra ver um pedacinho na cabeça dele. E só dá pra ver ela assim, do peito pra cima, né? E a mão dela ali, né? Uma pessoa dá pra ver uma mão, né? Que tá segurando um cigarro ali bem perto do rosto dela, subindo a fumaça. E aí do lado dela tem um escrito ali, um escrito final ali, vizinho ali, um escrito curto, né? Um escrito dentro de um balãozinho ali, né? Com cinza, meio acinzentado, com as palavras coladas letra por letra, né? E aí escrito: punks casca grossa, subperiféricos, intolerando farsantes e sugadores de nossa cultura restrita, pau no cu de todos que usurpam de algo que não vivem, pois punk é pros reais. E aí finalizou aí o zine, escória número 3, um zine de punk pra punk, né? E feito pela Cris por volta aí de 2011, né? Eu acho, 2012, alguma coisa assim, que eu me lembro, né? E é isso, ficamos aí, tem 10 páginas esse zine, que eu já falei aí, acho que duas vezes, no início, no meio, durante, depois e agora no final. E aí então a gente fica por aí, e a gente volta no próximo programa aí com mais materiais aí, vou deixar aí rolando os sons aí, e até a próxima. De un enderezando situaciones no esperadas. Los cuerpos magros se retuercen en la sala. Dulce es el sueño de quien no desea nada. Enderezando situaciones no esperadas. Los cuerpos magros se retuercen en la sala. Dulce es el sueño de quien no desea nada. Bandas que rolaram no programa: Fúria, Angústia e Desejos, Própria Miséria, Sistema Social Injusto, Capucha Hardcore e Cuscuz.